Tanta lágrima rolando pelo chão, tanta gente sente dor no coração. O que será, meu Deus, que está acontecendo? Parece que o amor está morrendo. Não queira ser mais um na multidão. Não queira ser escravo da ilusão. Mas olha esse alguém, te valoriza e ama. Com sua voz suave ele te chama. Não sofra tanto, Jesus te atende. Troque essa lágrima por um sorriso. Não sofra tanto, Jesus te ama. Num só olhar põe um fim no teu drama. Tanta lágrima rolando pelo chão, tanta gente sente dor no coração. O que será, meu Deus, que está acontecendo? Parece que o amor está morrendo. Não queira ser mais um na multidão. Não queira ser escravo da ilusão. Mas olha esse alguém, te valoriza e ama. Com sua voz suave ele te chama. Não sofra tanto, Jesus te atende. Troque essa lágrima por um sorriso. Não sofra tanto, Jesus te ama. Num só olhar põe um fim no teu